qual é, Dioguinho? Fala, beleza? Eu vou só quando você sai, moleque, que acontece tudo. É, tem um tempo que eu sei que é muito, tá ligado? Nem me viu, tio. Fui no barco daquela que sorriu, jogando o cabelo, com um olhar que me atraiu. Passou, me olhou, pode pá. É o tipo de coisa que acontece quando você sai de casa sem nada a esperar. E foi eu lá, instinto alfa, os beta, que sou um freak, mina gata. Nem precisei improvisar elogio. Cheguei, dei, sem espada e sem escudo, sem dizer uma palavra, pois nossos olhos já disseram tudo. A noite reservou ela pra mim. Nem Madame Curry tinha tanta química assim. Gatinha, soltinha, sozinha na minha. O destino deu a letra e com ela perdi a linha. Fim de noite é a luz da lua, trocando ideia e passos pela rua. E na firmeza faz valer, não depende de nada, só de você. E aí na minha casa ou na sua? As presenças proibidas só chegaram agora. Esquece o mundo lá fora. Aconteceu você e eu, e eu nem esperava. As presenças proibidas só chegaram agora. Esquece o mundo lá fora. Aconteceu você e eu, e eu nem esperava. Mal acordei, nem sei quantas horas, deitado e quebrado. Joaquim tá na toca, na broca. Mal abro o olho, o celular já toca. Qual é, magrinho? Se troca. É, tô aqui na porta, em plena cesta. E tu jura que vai ficar preso na roca. Foda essas foda, né, brother? Me despero, bola alguém, vambora. Pelo que me lembro, meu coffee break foram dois quidrin de vodka. Visão dobre, ela que se solta e não cansa de sorrir. Maldade de sobre, me dando corda. Alcool já age por free. Cheguei no cockpit, tem som alto. Diálogo precisa encurtar. Não é por nada não, mas já percebi suas mensagens sublime. Olhar eu te poupo do que falar. E se finge que eu nem te disse, repara um gosto amargo na boca. Diz que tem nesse whisky. Relaxe, curte a estadia. Papo indivíduo sem planejo. E se essa noite tem algum gasto, que seja pago em suor e beijo. Trilha sonora é xadê, pra ver onde nós vai parar. E o resto que lembro depois dessa frase foi: corre, meu pai vai acordar. As presenças proibidas só chegaram agora. Esquece o mundo lá fora. Aconteceu você e eu nem esperava. As presenças proibidas só chegaram agora. Esquece o mundo lá fora. Aconteceu você e eu nem esperava. Mané, fudeu. O que aconteceu eu vou ter que contar. Papo de 2000 e blá, com muita história pra contar. No conforto do lá, pensando em ficar lá, os passa via ligar, chamando pra festa. Eu tava de boa e saí pra gastar. Nem preciso falar que deu mal. Imagina a cena no balcão do bar, copo esvaziar e ela chegar. Vestido curto, tomei susto, falo baixinho, tá sozinho. Aí nessas horas tu esquece os amigos, o papo é comigo, é minha responsa. Mordeu a boca, piscou, me chamou pro confronto, na pista eu te encontro. Desse caminho falou altas besteiras no meu ouvido. Cheirosa com aroma de 10 mil rosas, eu só sentia cheiro de perigo. Antes era só noite com a pinga, e ela provou que a noite é o segredo. Quando a bandida chamou pra dançar, esse som é que essa história tem tempero. Falou pra mim: vamos sair daqui, vamos deixar fluir, vamos dar um rolê, fazer a casa cair. E eu nem percebi, não tava só na minha, num descuidado na minha frente, na envolvência com outra menina. Aí já pensou: se fuder. Calma, deixa eu terminar. Vocês não têm a mínima noção de onde essa porra foi parar. Eu senti minha camisa puxar, quatro mãos me arrastando pra um canto vazio. Do carro pro quarto, eis o fato, um casalzinho virou trio. As presenças proibidas só chegaram agora. Esquece o mundo lá fora. Aconteceu você e